final azul 4235. Turbo 7, final ILS, turno 1895, azul 4235. Prata ILS, turno 1895, azul 4235. 235, estabilizados no ILS, pistão no zero. Azul 4235, ajuste no zero no 5, fuso autorizado, pistão no zero, vento 180 graus, 8 marchas. Autorizado pouso, pista 1 no 0, ajuste no 0 no 5, azul 4235. Azul 235, informo que a taxa Alpha está fechada entre a Delta e a AF. Caso não livre na Delta, tem que livrar na Fox para prosseguir no táxi até a Eco e assim ingressar na pista e virar na Delta. Tá ciente, azul 4235. Alô, Tigão 1246, acione identificação dessa via chegada Bonf para o nível 060. Contato 3815, chama agora Recife 1251 e alterna 123.8. 1238, 5974, autorizado a final do ILS X-Ray, dista para 2006, o ajuste na 0.5 e informe estabilizado. Para 2015, depois estabilizado, Recife 974. Azul 4235, solo 33, livre na Fox, até a Eco, na Eco Champagne. Livre na Fox, até a Eco, na Eco Champagne, graças ao 4235. Uma Eco Azul 4235. Ingresse Eco, pista até a Delta, na Delta Sol 219. Ingresso na Eco, sobre a pista, quer dizer, Foxtrot, pista Eco e Sol 219. Gol 1888, essa é a identificação, chegada a Bonf, desça para o nível 060. Rio 5972, autorizada a final do procedimento, desça para 2006, o ajuste 905, é o número 2 na aproximação. Afirmativo, desce para 2006, autorizada a final como número 2, com 1015, Rio 5972. Gol 1246, número 3 na aproximação, reduza para 2509. Alô, de Europa 084, call cadet, clear, Mare, arrive down to flight level 05, Europa. Rio 5974. Rio 5974, completa final e chama 3, Salvador 11895. 2954. Boa. Boa. ONU 246 está reautorizado, descida para 3.000 pés com ajuste no 095. Afirmo. Vale, nós, ajuste do altimento no 095. Livre pouso 5974. Gol 1246, está fazendo operação para sequenciamento, curva direita na proa 230, seu limite ao localizador. Está 230, controlado, 240. Ativo, completa a redução para 2009, o gol 1246, vai seguir tráfego sua frente em Boeing 767. Gol 1888, está reautorizado, descida para 4.000 pés, o ajuste na 015. Zica 972, estabilizando o localizador, seguinte ao Zico. Zico 5972, está passando a duna, completa final, chimetrô instalador 118.95. 118.95, obrigado. Salvador, boa noite, Rio 5972, está no localizador próximo a Capitão Glide, contra mais travado. Rio 5972, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Continuo aguardando a autorização de pouso, Rio 5972. Rio 5974, libera via Foxtrot, Alfa após Eco, na Eco mantém a posição e aguarde. Foxtrot, Alfa Eco, mantém a posição antes da Eco, Rio 5974. Rio 972 autorizado, pouso costuma 0, vento 1970 graus 089. Autorizado pouso para o Rio 5972. noite, 6313, deixando aí pronto no ponto de 0910, desvio a coronavação. 6-1-3, aguardando instruções, 6-3-1-3. O 1888 está autorizado a final do procedimento, reduza para 2009, informe estabilizado na final, o ajuste no 095, desça para 2007. Autorizado o procedimento, descendo para 2007, reduzindo para 2009, boa noite, 2846. Boa noite, 246, agora 1 milha para a Duna, completa a final, chega a 2, Salvador, 118, 95. 2400. Salvador, Guana 246. Ah, não entendi nada. 246, em redução. Papa 084, with a veteran flight space, turn left and heading 010, limited by localized, down to 3,000 feet, turn at 1015. Descent to 3,000 feet, turn at 1015, turn left and heading 010, at Papa 084. Papa 084, localize the course, turn the right and heading 050. We'll clear the final and send to 2000 feet. Do you want to hear from Papa 084? Papa 084, turn the right and heading 050 to localize the course. Descent to 2000 feet. Heading 050, descend 2000 feet to localize the course, Papa 084. Salvador Baiano, que a gente está decolado. Decolado 3, decolado aos 50, controle Salvador 1, 9, decimal 8. 9, decimal 9. Boa noite, 6-3-1-3, Alexandre, passa 1.800, saída para El. Alexandre, 6-3-1-3, boa noite, está em contato radar, suba para nível 360, autorizado direto, Leda. Leda, 360, 6-3-1-3, Alexandre, por gentileza, Alexandre, vou ativar quando possível. Confirme. Coordenador de Motiva, concentra, por gentileza. Aguarde. Obrigado. Sou 1888, completa final, Alexandre, 3, Salvador, 118-95. 18-95, obrigado. Na 6-3-1-3, autorizado, direto Motiva. Motiva, obrigado, 6-3-1-3. Uno 2-4-6, solo 5-1, libere via Foxtrot, mantém ataque Alpha antes da Eco. Foxtrot, Alpha antes da Eco, 1-2-4-6. Desça para nível 050. Em aproximação, aguarda a autorização de pouso. Confirmando, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 8-0 graus, 1-0 mais. Modalidade 7-1-8-2. Solução 1-0, Alfa 0-8-4. Alfa 0-8-4, complete final, electric power 118, decimal 95, heavy net flag. Descente, for LS, tower 95, confirm for Alfa 0-8-4. That's correct, 118, decimal 95. 2-8-1-7-3-4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0. Após o pouso da aeronave que está na final, que passagem à nossa frente, ingressa à pista, livra na delta e chama solo 121 decimal 9, o Rio 5974. Salve, Tower, boa noite, Europa 0-8-1, salve, seu nome, Calizer, runway 1-0. Europa 084, continue our approach. Inform that we have an aircraft on final approach runway 10 and another aircraft that will taxi via runway 10 to vacate in taxiway delta, okay? Okay, ready to minimum approach, Europa 084. Completo, clear, Mario Arrival, Delta Squad Level 060. Mario Arrival, 060, 5124. Nossas 4 com o Boeing 330 da América, 2 milhas de marca do Stan, agilize as manobras após a liberação da Taxi Air pela aeronave da Gol. Ciente, no momento ingressando e agilizando, Rio 5974. Rio 5972, taxi até o ponto esperado da Eco e mantém a posição. Eco mantém a posição, mano. O 1888, solo 105, libere próxima à direita, solo próxima à direita via Foxtrot e mantém a posição na alfa. Foxtrot é a nossa posição na alfa, 1888. Sim, 5972. Eu sim. Só para sua coordenação, nós não podemos sair pela delta, tá? Sim. Oriente. Circular 74, reporta 1-0, deixa. Ciente, livrou 1-0, Rio Circular 74. Europa 084, wind is 170 degrees, 08 knots, altimeter setting 1015, good land, runway 10. Circular 1-0, altimeter 1015, Europa 084. Rio Circular 72, na escuta. Thank you. A aeronave da Aeroeuropa, um Airbus 330, aproximando 3 milhas da cabeceira 1-0, após a passagem à sua frente, via pista, ingressa na pista e taxi até a Taxiway Charlie, para a liberação na Taxiway Charlie, ok? Afirmativo, após a passagem do Airbus 330, Aeroeuropa, taxi até a Charlie, apressado. Após a Charlie, chama solo Salvador 121 decimal 9, ingressando via Índia. 1219 quando estiver ingressando na Índia. Circo 972, por gentileza, não tem o ponto esperado da Taxi Eco para agilizar o procedimento. O Rio está mantendo o ponto de espera da Taxi. Sim, acho que daqui a gente não consegue observar. Ah, ok. Um, dois, quatro, meia, na escuta. Prossiga. Um, dois, quatro, meia. Um, dois, quatro, meia, vai seguir a aeronave da Rio, Boeing 767. Vai ingressar via pista e vai liberar na Delta. Na Delta chama o solo Salvador e no 2000 do Sinal 9. É, segue o colega da Rio. Táxi, sobre a pista, táxi foi Delta, 209 é liberado, com 1-246. 1-888 na escuta. Então, segundo 88. Fica na nave da companhia à frente, libere na Delta, chame o solo Salvador, 1-8 decimal, vem confirmando, 1-21 decimal 9. Táxi, vai seguir, chama após 2-9, obrigado. On the ground at 58, Bucket Runway Taxiway Foxtrot. Maintain my frequency, Taxiway Alpha, then Taxiway Echo. Maintain holding point of Taxiway Echo and wait for instructions. Copy by Foxtrot, Taxiway Alpha, and Echo all short, Echo and swing buffer instructions, Europa 084. Clear enter via taxiway Echo, then taxi via runway 10 until taxiway Bravo or taxiway Charlie. After entering taxiway Charlie, contact ground frequency 121 decimal 9. After Echo clear to enter runway 10 via taxiway Bravo, then Charlie. After entering Charlie, 121 9, Europa 084. Alpha 084, could you please expedite your taxi? We're doing our best, sir, Alpha 084. Roger, thank you, Alpha 084. Boa noite, aciona a identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. Boa noite, Rafael 084. Então, o chamado é 6224, ele diz a respeito de 2009. Yes, 2009, Rafael 6224. 2178 estabilizado? Afirmativo, estabilizando agora, visão 1 a 10. 7, completa final, estima a torre Salvador 11895. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite, amigo. Salvador, boa noite, Stan 3178, passando Simbra, visual 1 a 10, baixa da base. 3178, autorizado pouso pistola 0, 0.70 graus, 1 a 0 graus. E pouso 1 a 0, Stan 3178. Confirmed, Oceania 6224, we agree for the alert, approach runway 10, confirmed. Yes, course, let's clear the final, let's accelerate to runway 10, Oceania 6224. The recall, and let's go to 6224. Now 6224, complete the final, contact tower in 118.95. 118.95, 6224, bye-bye. Hello, the tower, good evening, 6224, establish on localizer runway 10. Chanel 6224, continue approach, wait for landing clearance. Continue approach, runway 10, 6224. Stan 3178, libere próxima direita via Foxtrot, após Alfa Eco, mantendo ponto de espera da Eco, aguarde instruções. Foxtrot, Alfa Eco, aguardando antes da Eco, Stan 3. 178. Tu procura a chegada, chama minha 310, número 3, na aproximação. Zero, the wind is 160 degrees, 08 knots, no temperature setting 1015. 1015, at this land runway 106224. Torre Salvador, boa noite, 2490, pronto, ponto de espera, 1010. Azul 4980, mantém a ponte espera da 10, guarde instruções. Mantém a ponte espera 4980. Mantenha o ponto de espera do taxi F. Vai manter, vai ingressar na área, vai manter. Desça para 2000 pés, cancelada a instrução de altitude em TAP. Patrulha autorizado em LS Express, estamos zero, reporte estabilizado. 2000 pés, restrição, e da restrição de TAP, autorizado em LS, 1170, é bom. Eixalé 6310, cancelada as instruções, desça para 2000 pés, ajuste 1095. Underground at 14, clear runway next right via Foxtrot, maintain my frequency, Alpha, hold short, taxiway echo. Maintain a frequency via Alpha and hold short of the echo, 6224. 31178 autorizado ingresso via echo, táxi via pista até a Delta, na Delta chama só o Salvador, 121.9. Afirmativo, ingresso na Eco, na pista, pista táxi até a Delta. Na Delta vai chamar 1219, tá 3178. Azul 4980, ali mantém pistola zero. Ali mantém pistola zero, azul 4980. fala pro Sim Echo. Ocean S, 224, approaching taxiway Echo. Maintain position. Maintain position 6224. Azul 4980 decola, azul 17, controle 119.8. Controle 119.8, azul 4980. Uno 170, complexo final, chame torre 11895. Controle Salvador, azul 4980, boa noite, mantendo perfil passando 1000 pés. Azul 4980, contato radar, decolagem suba via Pulca para o nível 350, da presente autorizado direto Jamu. Via Pulca, autorizado direto Jamu, da presente, só para o nível 350, azul 4298. Autorizado o LSX Ray, pistão no zero, reporte estabilizado. Torre Salvador, boa noite, Tan 33, 06, ponto espera no zero, pronto, visual com tráfego nacional. 33056, mantém ponto espera. Cliente, mantém ponto espera, 33056. 1170, solo aos 21, libere na taxi Foxtrot, taxi via Alfa e aguarde na taxi Eco para reingresso na pista. Solo 21, libere taxi Foxtrot, Alfa, mantenha a posição na Eco, aguardando para reingresso na pista. Foxtrot, Alfa, Eco, aguardar para ingresso na pista, com 11.70. Oceania 6224, clear taxi via runway and leave on taxiway Delta. On taxiway Delta, contact ground 121 small 9. We are clear, taxi via runway, then vacation on Delta, then 121 small 9, 6224, Oceania. Plano 723, a sua identificação desta via BOS para 4.000 pés, ajuste no 015. Autorizado pelo outro. Ô, Torre, o voo 1170 pode acompanhar hoje, né? Negativo, nós já temos um tráfego no final, aguarde, por gentileza, 1170. Ah, vai, vai, vai, então. 3305, onde seja agilizado o táxi de decolagem e autorizado a decolar assim que autorizado pela torre? Afirmativo, tá pronto, 3305. Ali, mantém agilizando as manobras, aguardando autorização de decolagem, são 3305. Ali, mantém 10, 3305. Tô em Salvador, uma boa noite, 3105. Tá 2,5 do GDR. A 310, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Guardando pista livre, 6310. Ground 6224, Oceania, vacation on taxiway Delta. Contact ground 121, the small 9, huh? 1, 9. Então 3305, livre decolagem, pista 10, vento no 50 graus e no 09. Primeiro 85, Oceania 2545, azul, 490. Pouso autorizado, pista 10, vento 60 graus e 09. Autorizado, pouso 10, para o chamamento 10. Canto 3305, decola 25, controle 119, decimal 8. 9-8-9. Tá, 3305, contato radar na decolagem, suba via Puca para o nível 330. Via 330, na Puca 330. Panamá 310, sala 26, libere próxima direita, taxiway Foxtrot, taxi via Alfa e reposte na S para reingresso na pista. Vai liberar a próxima direita e aguardar para regressar na pista, 63. Voo no 170, observe o tráfego da via taxiando, ingresse na pista novamente, libere na taxiway Delta. Na taxiway Delta, chame solo 121, decimal 9. Quem vai ingressar, livrar via Delta, chama solo 219. 310 é a torre novamente? Se ficar mais fácil, senhor, se quiser efetuar um backtrack e já liberar na taxiway Delta? Pode ser. Nativo, efetue um backtrack e libera na taxiway Delta, por gentileza, 6310. Nativo.